Café Brasil, com Luciano Pires. Café Brasil. Bom dia, boa tarde, boa noite. Escuta, vamos fazer um contrato, hein? Enxugue o pranto barato que te entristece o olhar. Escuta. Você sabe escutar? Esse é o tema do nosso Café Brasil de hoje, escutatória. E para começar, vamos com o filósofo grego Plutarco, que um dia disse assim: se souberes ouvir, hás de tirar proveito até dos que falam mal. Olha, já vai começar o programa. Eu não quero ser um bocotó. A dança da garrafa é muito bacana. Não quero ser um bocotó. Vem comigo ver que é legal pra chuchu. Não quero ser um bocotó. Pintinho amarelinho junto com o glu glu. Ouça bem o programa de hoje, que começa com um texto chamado Escutatória, de Rubem Alves. Sempre vejo anunciados cursos de oratória. Nunca vi anunciado curso de escutatória. Todo mundo quer aprender a falar, mas ninguém quer aprender a ouvir. Pensei em oferecer um curso de escutatória, mas acho que ninguém vai se matricular. Escutar é complicado e sutil. Diz Alberto Caeiro que não é bastante não ser cego para ver as árvores e as flores. É preciso também ter filosofia nenhuma. Filosofia é um monte de ideias dentro da cabeça sobre como são as coisas. Para se ver, é preciso que a cabeça esteja vazia. Parafraseio Alberto Caeiro. Não é bastante ter ouvidos para ouvir o que é dito. É preciso também que haja silêncio dentro da alma. Guarda minha alma um só instante, que eu tenho de ir ali, preciso de ir ali mais adiante. Ali longe de ti, ali onde esqueci de ser que nunca fui quarto minguante. Esqueci que o meu suor também é água e que a respiração também é vento. E que essa mão que afaga poderá reter a mágoa de todo o universo em sofrimento. Quando o corpo pede o que o outro corpo tem, mas a alma não cede por estar presa a alguém. Eu tenho de pedir ao meu amor, me aguarde. E se eu deixar de ir, depois pode ser tarde. Essa é Olivia Bynton com Guarda Minha Alma, composição da própria Olivia e Tiago Torres da Silva, que é um escritor e poeta português. Essa música está no 10º CD de Olivia, chamado simplesmente Olivia Bynton, que foi lançado em Portugal em 2006 e mais recentemente no Brasil. É uma delícia. Guarda minha alma um só instante. Não sei o que senti, só sei que descobri que ser amante é ser um bem-te-vi que voa por aí em busca de um lugar que é tão distante. Voltando ao mestre Rubem Alves, que falava da necessidade de haver silêncio dentro da alma. Daí a dificuldade. A gente não aguenta ouvir o que o outro diz sem logo dar um palpite melhor. Sem misturar o que ele diz com aquilo que a gente tem a dizer. Como se aquilo que ele diz não fosse digno de descansada consideração e precisasse ser complementado por aquilo que a gente tem a dizer que é muito melhor. Nossa incapacidade de ouvir é a manifestação mais constante e sutil de nossa arrogância e vaidade. No fundo, somos os mais bonitos. Tem um velho amigo, Jovelino, que se mudou para os Estados Unidos estimulado pela Revolução de 64. Contou-me de sua experiência com os índios. Reunidos os participantes, ninguém fala. Há um longo, longo silêncio. Vejam a semelhança. Os pianistas, por exemplo, antes de iniciar o concerto, diante do piano, ficam assentados em silêncio, abrindo vazios de silêncio, expulsando todas as ideias estranhas. Todos em silêncio, à espera do pensamento essencial. Aí, de repente, alguém fala. Curto. Todos ouvem. Terminada a fala, novo silêncio. Falar logo em seguida seria um grande desrespeito, pois o outro falou os seus pensamentos. pensamentos que ele julgava essenciais. É preciso tempo para entender o que o outro falou. Se eu falar logo a seguir, são duas as possibilidades. A primeira, fiquei em silêncio só por delicadeza. Na verdade, eu nem ouvi o que você falou. Enquanto você falava, eu pensava nas coisas que eu iria falar quando você terminasse sua tola fala. Falo como se você não tivesse falado. A segunda possibilidade. Eu ouvi o que você falou, mas isso que você falou como novidade, eu já pensei há muito tempo. É coisa velha para mim, tanto que nem preciso pensar sobre o que você falou. Em ambos os casos, estou chamando o outro de tolo, o que é pior que uma bofetada. Abre a janela e a escuta, se o meu amor por aí passou. Mais vale a morte do que o desprezo. Já tô satisfeita, vou viver com Deus. Como é bonito uma noiva com uma terra aproximada do véu. Ai, ai, meu Deus, que coisa tão linda. Se parece ainda um anjinho do céu. Minha capela eu quero de ciúme e o meu cacho de ingratidão. A minha palma de saudade branca e o meu sepulto em teu coração. Você ouviu Abre a Janela e Escuta, com as ceguinhas de Campina Grande, que você sabe onde se escuta, não é? Café Brasil. Voltando ao texto de Rubem Alves. No longo silêncio quer dizer, estou ponderando cuidadosamente tudo aquilo que você falou, e assim vai a reunião. Não basta o silêncio de fora, é preciso o silêncio dentro. Ausência de pensamentos. E aí, quando se faz o silêncio dentro, a gente começa a ouvir coisas que não ouvia. Eu comecei a ouvir. Fernando Pessoa conhecia a experiência. E se referia a algo que se ouve nos intervalos das palavras. No lugar onde não há palavras. A música acontece no silêncio. A alma é uma catedral submersa. No fundo do mar, quem faz mergulho sabe, a boca fica fechada. Somos todos olhos e ouvidos. Aí, livres dos ruídos do falatório e dos saberes da filosofia, ouvimos a melodia que não havia, que de tão linda nos faz chorar. Para mim, Deus é isso, a beleza que se ouve no silêncio. Daí a importância de saber ouvir os outros. A beleza mora lá também. Comunhão é quando a beleza do outro e a beleza da gente se juntam num contraponto. E por falar em escutar, que tal ouvir a nossa diva Ângela Maria interpretando Escuta, de ninguém menos que Yvon Cury, hein? Escuta só. Escuta. Vamos fazer um contrato. Enxuga o pranto barato que te entristece o olhar. Escuta, o nosso amor é um fracasso. Já me domina o cansaço de brincar de te amar. Teus olhos olham a esmo, te falta coragem de me encarar. Quem trai se trai a si mesmo, no riso, no abraço, num beijo, no olhar. Escuta, quando fechares a porta, não chores, cala, suporta, não penses mais em voltar. Olha só, nascido em Caxambu, no sul de Minas, ainda menino, Yvon Cury levou para o Rio de Janeiro o desejo de ser cantor. Aos 21 anos, estreou na vida artística como crooner da orquestra do Copacabana Palace Hotel. O jeito sereno e a facilidade para interpretar o levaram ao cinema e ao teatro. Atuou em 24 filmes, ao lado de Grande Otelo e Renato Aragão. participou de programas de TV, inclusive da Escolinha do Professor Raimundo, com Chico Anísio, na Rede Globo, onde encarnava o personagem Gaúcho Gaudêncio. Morreu aos 67 anos, deixando gravadas canções que o marcaram como intérprete de primeira. Eu era moleque, e aquela peruca do Ivon Cury sempre chamou minha atenção. Ivon Cury, compositor, Ângela Maria, cantora aqui no Café Brasil. Não chores, que ela suporta, não penses mais em voltar. Fala a verdade, escutar é uma arte, não é? E falar sobre ela também é. Achei um poema delicioso escrito por Wanda Paz, que assina simplesmente Itália, lá de Portugal. O poema chama-se Escuta. Ao fundo, você está ouvindo um trecho da pianista japonesa Asako Tamura, interpretando Adágio, da brasileiríssima Magda Tagliaferro. Escuta o meu silêncio, o meu estar, o meu calar. Escuta a voz em eco que grita muda o que não pode falar. Escuta a noite escura, a nuvem que passa, o sol que perdura. Escuta o calor da minha mão, o bater do meu coração. Escuta em silêncio o que sinto por ti. Charlie Brown Jr. no Café Brasil, é? Pois é, com tudo que ela gosta de escutar. Charlie Brown, e antes dele, Magda Tagliaferro. Onde mais você escuta isso, hein? É no Café Brasil. Tudo que ela gosta de escutar, deve ser por isso que ela vem me procurar. Pois então, o mestre Rubem Alves falou da escutatória. E é irresistível falar daquela coisa que nos entra pelos ouvidos e muda nossas vidas, a música. Vou mais uma vez com Silvia De Luca, que escreve nas iscas intelectuais do meu site. A Silvia escreveu, por meio da música, o mundo que quero ter. que você vai ouvir enquanto saboreia ao fundo Eunúbio Divino de Queiroz, um dos grandes violeiros desse Brasil. Sabe o que é que ele vai tocar, hein? O Minueto em Sol Matão. Isso é simplesmente Ludwig van Beethoven. Ouvi ontem no rádio uma notícia que não me surpreendeu. Dos jovens que procuram otorrinolaringologistas com a queixa de ter zumbidos no ouvido, 35% tem como causa o uso abusivo de fones de ouvido. Os fones de ouvido despejam diretamente no aparelho fonador do ouvinte entre 100 e 120 decibéis. E o que é pior, durante várias horas diárias, apesar das recomendações dos fabricantes. Já me senti desrespeitada por ser atendida no balcão de loja ou em outros serviços por jovens que dividiam a atenção entre o meu pedido e alguma música que escutavam no fone de ouvido. Também já me senti incomodada ao sentar ao lado de alguém que ouvia seu aparelho sonoro tão forte que, embora usasse fone de ouvido, eu podia ouvir músicas que não queria pelo que vazava dele. Meu irmão trabalha na noite em situação semelhante. É dono de um pub que executa música ao vivo, cujo volume que os músicos estão habituados a tocar, ou melhor, que estão viciados a ouvir, está sempre beirando 120 decibéis. Conclusão, meu irmão já perdeu 20% da audição, embora esteja ainda com 40 anos. Uma especialista do Hospital das Clínicas de São Paulo, entrevistada no rádio, disse que, além dos zumbidos, o hábito de se ouvir constantes ruídos fortes demais provoca irritabilidade, insônia e taquicardia. Mas é evidente que poucos têm essa consciência que serviria como um alerta. E querem saber mais, hein? Eu acho que esses jovens e também muitos adultos estão pouco se importando com toda essa história de sintomas físicos. Assim como o abuso do álcool e outras drogas, por meio de tanto som, acho que eles procuram anestesiar uma ou mais dores que devem causar sofrimento maior. Vou tentar listar algumas delas, talvez aquelas que nem morfina resolve. Dor da total desesperança, de ser absolutamente ignorado, da falta absoluta de perspectiva, do sentimento de impotência plena, da insatisfação constante, de uma brutal decepção, da sensação de forte ameaça, de desconfiar de tudo e todos, de arrependimento profundo, de ver um ente amado sofrer barbaramente, da saudade que jamais é aliviada. Porém, como somos sempre estimulados a pensar em esperança, procurar estar completamente imbuído de sons musicais pode ser explicado de um modo menos dramático e mais sublime e positivo. E por falar em escutar, que tal agora Dilermando Reis, com Sons de Carrilhões, o clássico composto por João Pernambuco, hein? A tecnologia permite que eu me sinta inteiramente dentro de um mundo que eu mesma escolhi só pra mim. Isto é, a música que me envolve plenamente e que me corresponde naquele determinado momento. Eu fui livre para escolhê-la entre tudo o que há no mundo. Ou, pelo menos, eu tenho a ilusão de ter sido livre. Mas isso não vem ao caso. Que privilégio poder viver em um mundo que me representa de fato, é o slogan de libertação. Tudo bem, vocês podem alegar que para isso não é preciso fones de ouvido e nem 120 decibéis. Em parte, é verdade. Mas quando não quero ser agredida pelo mundo que me submete... Se necessito estar envolta em atmosfera de grande prazer sensorial, emocional, racional, romântico ou estético, tenho a possibilidade de fechar-me a 7 chaves, por alguns momentos, em um mundo idealizado. Isso é quase uma dependência. Sim, talvez seja uma prática encarada como covarde, assim como já ouvi falarem sobre religiosos que se isolam do mundo. Mas é preciso admitir que a prática de isolar-me com meus fones de ouvido, desde que não nos aliene, mas nos impulsione, merece ser reconsiderada. E é aí que está a diferença causada pelo o que se ouve. Do mesmo modo que me sinto novamente em Paris, sob aquela lua indescritível, quando ouço o Canon de Pachelbel. Quando me recordo caminhando em Budapeste, sob aquele indescritível céu de anil, ao ouvir danças eslavas. Quando me vejo passeando em Copacabana sob o sol, ao ouvir João Gilberto. Quando pairo acima das estrelas, ao ouvir a nona de Beethoven. E quando me senti ao lado do meu saudoso mestre, Cláudio Santoro, ao ouvir internamente a música que eu mesma compus em sua homenagem. Tudo isso vale muito a pena e pode ser compreendido até como de maior valor e mais humano do que o vangloriado ter os pés no chão. É tão sedutor poder viver tamanho gozo auditivo. É tão genial poder entender isso como uma das muitas funções da expressão artística musical. É tão gratificante perceber que essa possibilidade está ao nosso alcance. Tenho uma ideia, então. Lanço aos que não sabem o desafio de procurarem conceituar para si o que darei aqui como sugestão. Em vez de fugir dessa vida em fones de ouvido a 120 decibéis durante tantas horas diárias, que tal enfrentar sua crueldade de frente em uma atitude transformadora, hein? Durante uma hora por dia, equivalente à duração de um CD, no máximo a 100 decibéis, buscar na música o que alguns sensíveis a tudo isso chamam de conteúdo. Calas minha voz, voz do olhar, sinto que o tempo tarda em chegar, distante e ausente, sinto apertar o peito ardente por te encontrar. Na minha alma que anseia urgente pelo momento de ter-te presente, pelo infinito estendo os meus olhos, um mar de mil desejos aguarda-te ao chegar. Encho a minha taça vazia com perfumes de poesia, bebo a saudade amarga e fria, e então adormeço ao luar. Calas minha voz para lá do tempo, estrelas que caem por um lamento, espuma na areia solta no vento. Que chora vazia, por um momento se acende a magia, pelo infinito estendo o meu sorriso, num mar azul de sonhos acorda-me ao chegar. Encho a minha taça ardente com incenso doce e quente, sirvo de beber a alegria que sinto ao ver-te chegar. Calas minha voz. Grande Silvia De Luca, que bela proposta. E de certa forma é isso que eu tenho tentado fazer aqui no nosso cafezinho, sabe? Quase meia hora de conteúdo para quem quer melhorar o seu repertório. E parece que está dando certo. Em 2008, tivemos mais de 820 mil downloads desse programinha, um número impressionante. É gente ouvindo, e ouvindo talvez baixinho, como se estivesse ouvindo assim um conspirador. Conspirador, é esse o termo. Para combater a ignorância que tomou conta do nosso país. E não tenho medo não, quero através desse Café Brasil fazer o mundo que eu quero ter. E é assim, ao som de Ana Moura, uma maravilhosa cantora portuguesa interpretando Aguarda-te ao Chegar, de Cristina e Carlos Viana, que o Café Brasil de hoje, que falou da importância de saber escutar, vai-se embora. Com Lala Moreira na técnica, Cissa Camargo na produção e direção e apresentação de eu, Luciano Pires. Hoje estiveram conosco, olha só, Olivia Bainton, Ceguinhas e Campina Grande, Ângela Maria, a pianista Asako Tamura, Charlie Brown Jr., Eunúbio Queiroz, Dilermando Reis e Ana Moura. Gostou, hein? Quer mais? Experimente www.lucianopires.com.br. E para terminar, uma frase da atriz estadunidense Meryl Streep: nós somos as escolhas que fizemos. Você ouviu Café Brasil com Luciano Pires. Café Brasil.